Essa mina é bem treinada, todos querem pegar ela. Mas eu fui direto ao ponto, pedi uma chance pra ela. Nesse assunto eu sou bom, essa noite foi bem longa. No outro dia de manhã, ela falou que me ama. E pra quem falou que não era de se apegar, cutuquei no seu sistema, fiz você se apaixonar. Te botar, catucar. Virei vício da piranha, fiz ela se apaixonar. Te botar, catucar. Já deixei a porta aberta, que eu sei que tu vai gostar. Vou te botar, catucar. Já deixei a porta aberta, que eu sei que tu vai voltar. Essa mina é bem treinada, todos querem pegar ela. Mas eu fui direto ao ponto, pedi uma chance pra ela. Nesse assunto eu sou bom, essa noite foi bem longa. No outro dia de manhã, ela falou que me ama. E pra quem falou que não era de se apegar, cutuquei no seu sistema, fiz você se apaixonar. Vou te botar, catucar. Virei vício da piranha, fiz ela se apaixonar. Vou te botar, catucar. Já deixei a porta aberta, que eu sei que tu vai voltar. Vou te botar, catucar. Já deixei a porta aberta, que eu sei que tu vai voltar. Vou te botar, virei bicho da piranha, fiz ela se apaixonar. Vou te botar.